arruma sua mala, babá. Eu vim te buscar. Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daí. Arrume suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar, eu não tô nem aí, mas deixa o povo falar. A partir de hoje eu vou ser sua mulher, eu vim tirar você desse cabaré. A partir de hoje tu não perde mais a linha, porque eu sou a mulher da tua vida. A partir de hoje eu vou ser tua mulher, eu vim tirar você desse cabaré. A partir de hoje tu não perde mais a linha, porque eu sou a mulher da tua vida. Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vim tirar você daqui. Arruma as suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar, eu não tô nem aí, eu deixo o povo falar. A partir de hoje eu vou ser sua mulher, eu vim tirar você desse cabaré. A partir de hoje tu não perde mais a linha, porque eu sou a mulher da tua vida. A partir de hoje eu vou ser tua mulher, eu vim tirar você desse cabaré. A partir de hoje tu não perde mais a linha, porque eu vou ser a mulher da sua vida.